Desculpa, pega bruta, cinzeiro cheio de bituque. Enquanto esquema as traques, tiro na nuca. Retrato essa covardia maluca. Sadinha finge ser puta pra dar uns trancos nos backs. Exercendo a vocação, escritor abençoado, vacinado contra imitação. Pra quem se molda pelas regras, eu sou exceção. Minha agenda segue o ciclo das plantas em floração. Só pra sua informação, nas ruas desde 99, de nome vítimas da podridão. Comentavam dos meus traços finos, mas pintar com ele é foda, porque eu faço vários finos. É, ainda faço vários hinos. Lembra do último herói, vilão do ultramarino. Aprimora arte lírica e nunca termino. É Acapulco Golden Era no desbaratino.